Falamos da Defesa Civil de Gaspar porque para as próximas 12 horas há informação de que poderá ocorrer tempestade com muita chuva aqui em Santa Catarina, especialmente na região norte, e também, é claro, a região do Vale do Itajaí não está descartada essa possibilidade. Nós vamos conversar agora com o superintendente da Defesa Civil do município, o Evandro de Melo do Amaral. Superintendente, bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia a todos os ouvintes da Sentinela. Superintendente, qual é a previsão do tempo para as próximas 12 horas, através dos estudos que vocês fizeram durante essa semana? Então, Gil, na verdade, nós recebemos, né, dos órgãos de meteorológicos, né, do tanto do Estado quanto do Governo Federal, sobre as próximas 12 horas, né, se iniciar agora a partir do meio-dia, a possibilidade de grandes volumes de chuva em toda a região, né, principalmente no norte, aí, em direção ao Paraná, mas que o Vale do Itajaí e o Alto Vale também, o Médio e Alto Vale, não estão descartados de sofrer aí uma precipitação bastante significativa, né, ao longo dos próximos dias. E principalmente hoje, da tarde para a noite, né, a possibilidade de uma precipitação muito grande, né, podendo chegar aí perto de 70 até 100 milímetros, que é um volume, praticamente o volume de chuva do mês. Então, nós ocupamos esse espaço aqui na Sentinela para falar aos ouvintes e à comunidade em geral sobre os cuidados que as pessoas têm que ter com essa situação, saber utilizar a informação de maneira correta, né, e principalmente tomar as medidas preventivas cabíveis para esse momento. Qual é a principal orientação para a comunidade gasparense e regional? Então, uma das orientações refere-se ao lixo, né? Uma coisa bem bastante simples, né? Parece, né? Mas para evitar evitar alagamentos na cidade, né? Pontuais, até porque o sistema de drenagem ele não dá conta de um volume tão grande de chuva, é importante que as pessoas não coloquem o lixo hoje para a rua, mantenham nas suas casas, né? Deixe para colocar após a ocorrência da chuva, né? Essa é importante dizer. Isso é uma previsão, ela pode mudar, né? Esse volume que nós colocamos agora pode ser maior ou pode ser menor, né? Mas de qualquer maneira vale o alerta, vale o alarme, porque as pessoas fiquem atentas, né? Até porque aquelas pessoas também que moram em locais de suscetíveis a deslizamentos também poderão sofrer com deslizamento. Então tomar bastante cuidado, prestar bastante atenção na inclinação de postes, no estufamento de paredes, de muro, na ocorrência de água com lama vindo morro abaixo, tudo isso pode ser indicativo de uma possibilidade de um deslizamento. E o deslizamento é a principal ocorrência a que mais nos preocupa, porque essa é que traz os grandes danos e prejuízos e até a possibilidade de óbito de pessoas, né? Devido à ocorrência muito brusca, né? Então temos que ter bastante cuidado, as pessoas devem ficar atentas, devem saber fazer a utilização correta da informação e se planejar, né? Se organizar. Eu já, aquelas pessoas que tiveram já problemas nos seus telhados e que ainda não conseguiram arrumar, que já vão no material de construção, que já adquiram lá alguns metros de lona para fazer, pelo menos para proteger os seus bens, né, colchão e tudo mais, móveis, né, para que os prejuízos sejam menores caso realmente a chuva acontecer. Eu quero reforçar, isso aqui é um alerta, né, não é uma assertividade, isso é uma previsão do tempo, ela pode mudar com a mudança do vento ou a intensidade do vento. Pode ser que essas nuvens todas elas vão para o mar, elas vão para outro local e acabe não chovendo tudo isso na nossa região. Mas existe a possibilidade. Qualquer emergência, a população pode ligar para a Defesa Civil. Exatamente. O telefone de emergência é 199. Eu já alertei a nossa equipe de obras. Conversei agora há pouco com o prefeito. Ele já autorizou todas as equipes ficarem de prontidão, caso for necessário. As equipes da Defesa Civil também. Então nós vamos já temos com a força-tarefa já montada, caso necessário for, a gente vai estar pronto para responder e naquilo que for possível à comunidade. Após essa chuva também há uma previsão para um frio intenso em Santa Catarina e aqui na região também. Exatamente, Gil. Essa é uma outra possibilidade, na verdade essa já está bem concretizada, né? A partir de quinta-feira deveremos ter aí um frio muito intenso, provavelmente o maior frio do recorde de frios nesse inverno, nesse ano, né? E nós também estamos já juntamente com a assistência social, a Defesa Civil, a assistência social e a Conferência Vicentina, juntamente com os nossos voluntários, preparados para acolher os moradores de rua, principalmente, né? E a gente orienta a comunidade, a todos, né? Tomar cuidado com os idosos, tomar cuidado com as crianças, tomar cuidado com os animais, com os animais de estimação, os animais domésticos, né? E nós vamos nos preocupar com a população de rua. Então, para isso, nós estaremos, a partir de quinta-feira à tarde, abrindo um abrigo ali no Centro Comunitário Maria Hendricks, para que as pessoas possam se deslocar até ali. Ali vai ter local para banho, vai ter local para eles fazer, vai ter alimentação, uma sopa quente, né, para o pessoal poder se aquecer. E também vamos disponibilizar, seguindo todas as medidas sanitárias contra o Covid-19, vamos disponibilizar local para pernoite das pessoas. Então elas vão poder pernoitar. No outro dia, após as 8 horas da manhã, eles poderão sair, retornando no mesmo dia à noite, né? Vai se perpetuar por 3 dias esse trabalho que vão fazer junto à comunidade de rua, né? A última pergunta, o senhor chegou a conferir as temperaturas, que aqui não se dá aquele frio tão intenso quanto no meio oeste, na Serra Catarinense, vai baixar de 5, 6 graus? Tem vários modelos americanos, modelos europeus, que estão colocando tanto o volume de chuva quanto o frio mais ou menos no mesmo patamar, né? Então, eles são bem estão bem relacionados, os dois modelos, né? Que são bastante utilizados pelos meteorologistas na região. E nós temos aí a previsão de próximo a 0 graus, aqui pro Vale do Itajaí. E é um frio bem importante, né? Porque 0 graus não se faz sempre aqui na região. Exatamente. Nos amanhecer dos dias dos frios anteriores, nós tivemos aí, a mínima foi de 3, 3,5, 4 graus. Agora a possibilidade é de 0 graus. Então é bem importante, muito cuidado com todos, né? As pessoas que souberem de moradores de rua, estão... É importante dizer também que o morador de rua nem sempre ele quer vir para um abrigo, porque no abrigo existem regras e ele não gosta de seguir regras. Então ele prefere estar no local. Mas por acaso o cidadão se deparar com alguém que esteja sem cobertas, né, esteja ao relento, né, se ele estiver numa garagem com seu cobertor, com as suas roupas, e ele quer ficar ali, sem problema nenhum. Agora, se ele estiver em vulnerabilidade realmente em relação ao frio, é importante que faça contato com a Defesa Civil para que a gente possa fazer o acolhimento. Está aí, portanto, os detalhes sobre a previsão do tempo para as próximas 12 horas e também após a chuva, previsão de frio para Gaspar, para toda a região, e o superintendente Evandro de Melo do Amaral deu todos os esclarecimentos. Da Defesa Civil, Gil Dias para a Rádio Sentinela.